CD. Passou sendo gráfica Print Max. Bela Grife. Caraca, lanche. Vai, Lucas. Bracinho, joia. Só sarradinha, namorar não pode. Nosso sentimento é um grupo de pagode. Só sarradinha, namorar não pode. Nosso sentimento. Vá, vá, vá, vá, vá, vá. Oi, sarra, sarra, sarra. Sarra, sarra, sarra. Sarra, sarra, sarra. Sarra, sarra, sarra. Bela Grife! É pra trocar a Bela Vieira. Rodrigo Prochões. Sarra, sarra. Machuca ela, Jato. Vai, Jato. Namorar não pode.